É, guardo ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu, um pobre pierrot. Somente com sucessos momísticos, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Joel e Gaúcho desfilam garbosamente, saudosos intérpretes, cantando do não menos saudoso poeta da vila, Noel Rosa, a composição Pierrot Apaixonado. Arranjo Léo Vilar, Anjos do Inferno, excelente conjunto do passado, dando este recado formidável do Roberto Roberti, em arranjo muito bonito, Nós, os Carecas. Para todos os ouvintes da Rede USP de Rádio, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, Marlene, a rainha do rádio, Marlene, campeoníssima dos carnavais, Marlene, com a Tabajara do Severino, do poeta Luiz Antônio, Lata d'Água. Só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando. Um pierrot apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando. A colombina entrou no boutique, bebeu, caiu assim. Pierrot, cacete, vai tomar sorvete com o arlequim. Um pierrot apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando. Um pierrot apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando. Um grande amor tem sempre um triste fim. Com um pierrot aconteceu assim. Levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim.

Rádio USP FM da cidade de São Carlos com a Rádio USP FM da nossa Pauliceia Desvairada, agora também com a nossa co-irmã, a mais nova da rede, a Rádio USP de Ribeirão Preto, em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ó, quanto riso, ó, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Vou beijá-la agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, somente com sucessos carnavalescos. Vocalistas tropicais desfilando em nosso coreto imaginário, defendendo do saudoso sambista Mirabô, turma do funil. Carmen Costa também dá o recado nesta melodia, que também é do saudoso Mirabô, em arranjo do maestro Pachequinho. Tem Nego Bebo aí! Mas a turma lá de trás gritou: sim! Tem nego bebo aí, tem nego bebo aí. Foi numa casca de banana que eu pisei, escorreguei, quase caí. Mas a turma lá de trás gritou: sim! Tem nego bebo aí, tem nego bebo aí. Se a gente está no bonde ou mesmo no lotação, falando um pouco alto é falta de educação. Se entra no boteco pra tomar um paratixi, tem nego bebo aí, tem nego bebo aí. está no bonde ou mesmo no lotação. Falando um pouco alto é falta de educação. Se entra no boteco pra tomar um paradixe, hoje até o carnaval somente sucessos momísticos, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, agora o nosso intervalo. E na volta vão desfilar Orlando Silva, Emilinha Borba e Anjos do Inferno.